Solicita, senhor secretário, que faça a leitura da ata da sessão do dia 23/2/2010. Ata número 4. Ata da 2ª Sessão Legislativa Ordinária do 1º Período do Biênio 2009-2010, da Legislatura 2009-2012, 4ª Sessão Plenária. Ao 23º dia do mês de fevereiro de 2010, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente, Olga Stoski, primeira secretária, Antônia Dirdelara, Adelir Castilho Maldaner, Ângelo Américo Branco Chimim, Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário, e Dilson Vaz, vice-presidente. Aguinaldo Vujenski de Jesus, Fabrício Duarte Olouco. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o vereador Antônio Dirdelara para fazer a leitura do texto bíblico. Em seguida, o presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, e solicitou a leitura do expediente da mesa. Tendo como matéria do legislativo o projeto de lei ordinária número 1/2010, de autoria do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus, que dispõe sobre a comercialização e o consumo de cerveja em embalagem long neck. O projeto de lei ordinária número 2/2010, de autoria do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus, que dispõe sobre a implantação em caráter experimental do programa de restrição ao trânsito de veículos automotores pesados. Indicações número 1/2010, do vereador Adelir Castilho Maldante. Requerimentos de número 41, do vereador João Edival Aramone, 42, do vereador Edilson Vaz, 43, do vereador João Edival Aramone, 44, 45, 49 e 51, do vereador Dirceu. Requerimentos número 46, 47 e 48, do vereador Antônio Dirdelar. E pedido de informação número 2, do vereador Carijó. O senhor presidente deferiu os requerimentos, as indicações e o pedido de informação. Encaminhou os projetos para as comissões exerarem o seu parecer e anunciou o expediente do plenário. Usou a palavra o vereador Aguinaldo, que solicitou audiência pública para o projeto que dispõe sobre a comercialização e o consumo de cerveja em embalagem long neck. E também para o projeto que dispõe a implantação em caráter experimental do programa de restrição ao trânsito de veículos automotores pesados, quando foi aparteado pelo vereador Ângelo Américo Branco Chemin, que comentou sobre o programa de restrição do trânsito de veículos automotores pesados, os quais já foram estudados em várias reuniões e feitas várias sugestões pelo Comutran ao Executivo. Também falou que um dos maiores problemas da embalagem long neck está na falta de lixeiras, em parte o vereador Adelir Castilho Maldânia comentou a dificuldade de proibir um produto comercializado nacionalmente e que jogar no chão após beber é falta de educação. Falou ainda que já fez vários pedidos para proibições de caminhões pesados, pois os asfaltos não foram feitos para suportar tanto peso. O orador comentou que não é possível atender a todos, mas as leis devem ser feitas pensando na maioria, aparteado pelo vereador Meco, que comentou que todos os vereadores têm direito à opinião própria. O orador retornou falando que respeita todas as opiniões, mas diverge a certas colocações e de algumas ideias do vereador Meco. Em aparte, o vereador Adir parabenizou o vereador Aguinaldo pela proposição dos dois projetos. O vereador Aguinaldo agradeceu os votos recebidos por seus eleitores e que jamais deixará de propor um projeto, mesmo desfavorecendo algumas pessoas, e que sempre defenderá suas opiniões. Em seguida, o senhor presidente deferiu as solicitações, ninguém mais fazendo uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. que colocou em votação única o pedido de informação número 1/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, referente ao evento de motocross, realizado nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2010, que foi aprovado por unanimidade de votos. E passou-se para o expediente de explicações pessoais. E fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Adir de Lara, Edilson Vaz, Ângelo Américo Branco Chemin, Agnaldo Bujanski de Jesus, Adelir Castilho Maldani, que discutiram assuntos debatidos na sessão. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 20h57, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, convocando outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade. Em 23 de fevereiro de 2010, João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, secretário. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 4/2010. Altera a Lei Municipal número 450/89, Lei de Zoneamento de Uso de Ocupação do Solo Urbano e das Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 5/2010. Altera a Lei Municipal número 451/89, Lei de Parcelamento do Solo Urbano e das Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 6/2010. Dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Municipal e das Outras Providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 52, do vereador Antônio Adir de Lara. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento de aproximadamente 600 metros no lado direito do asfalto, próximo à igreja da propriedade do senhor João Walterman, na localidade de Marrequim, sítio Santo Antônio, bem como reparos no bueiro. Requerimento número 53, do vereador Aguinaldo, requerendo realização de audiência pública neste Legislativo Municipal para discussão do projeto de lei número 1/2010, que dispõe sobre a comercialização e o consumo de cerveja em embalagem longnet. E o projeto de lei número 2/2010, que dispõe sobre a implantação em caráter experimental do programa de restrição ao trânsito de veículos automotores pesados. Requerimento número 54, do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando providência urgente no sentido de viabilizar melhorias na identificação do nome de nossas ruas, sugerindo a utilização dos postes como meio. Requerimento número 55, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento nos pontos críticos da Estrada Borboleta, saída para Limeira, lado direito do asfalto, e reparos no bueiro, como troca de manilhas, pois as existentes no local estão quebradas. Requerimento número 56, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a recuperação de aproximadamente 600 metros de estrada onde existe um encalhador perto do senhor José Lemos, na localidade do Rio Vorado de Cima. Tal operação é de emergência, visto que tem alunos que só conseguiram ir um dia para aula na escola de Barra Bonita. Requerimento número 57, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reparos na rua Voluntários da Pátria, em frente ao número 171, na Vila Planalto, pois a enxurrada entra na casa da senhora Vania Aparecida Caval, solicitando ainda que seja comunicado à vigilância sanitária, pois parte dos moradores estão jogando resíduos na rua e há vazamento de fossa. Requerimento número 58 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reparos na bomba do poço artesiano na Vila Rural Barra Bonita. Este atendimento é de extrema urgência, visto que muitas famílias dependem desta água e há mais de 20 dias o equipamento está com problema. Requerimento número 59 do vereador Meco, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja disponibilizado um veículo de saúde para a comunidade de Barra Bonita, visto que o até então utilizado na referida localidade não está em condições de uso. Requerimento número 60 do vereador Edilson Weiss, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando o feitio de uma boca de lobo na marginal em frente ao bar do Juarez e Fufu Pinturas, bem como iluminação total da referida pista. Pedido de informação número 3/2010 do vereador Carijó, com relação à frota de veículos destinado à Secretaria Municipal de Saúde. Informar, primeiro, quantos carros compõem a frota? Segundo, qual a situação de funcionamento de cada veículo? Terceiro, encaminhar relatório e cópia dos empenhos e notas fiscais dos consertos da frota no ano de 2009. Correspondência recebidos do Ministério da Ciência e Tecnologia, encaminhando cópia do primeiro termo aditivo do convênio firmado entre o MCT e o município de Pitanga. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Coloco em discussão e votação o requerimento número 53 de 2010 do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Em discussão. Em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Defiro os requerimentos apresentados e encaminho os projetos de lei para as comissões. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária Olga, Batatinha, suplente, Sebastião, da comunidade, Borboleta Baixo, os demais amigos e amigas que se encontram aqui nos prestigiando. A imprensa, que certamente está acompanhando via internet os trabalhos desta sessão. Eu quero justificar aqui os requerimentos, porque quando a comunidade nos procura, os integrantes dessas comunidades, nós temos o dever de atendê-los e trazer e repassar através da presidência ao Executivo Municipal, que é ele que executa os trabalhos. A nós cabe a fiscalização e, como diz o Aguinaldo, e fazer os projetos cabíveis a nós. Quero justificar aqui o projeto número 52, aonde eu solicitei que fosse feito serviços de cascalho lá na propriedade do seu João Walter, na localidade de Marrequinha. A esposa do seu João, juntamente com a filhinha de 5 anos, estiveram conversando lá no Sindicato Rural, relatando as dificuldades que eles encontram na sua propriedade. Eles são pequenos proprietários, fica ali na Marraquinha, na igreja Santo Antônio, fica após a entrada lá da fazenda do seu Dico. Primeira entrada, fica na divisa entre Pitanga e Boa Ventura. Eles trabalham com leite, é um meio de também ter o seu dinheirinho mensal. Mas a mulher, uma senhora jovem ainda, confessava naquele dia que estava cansada, porque para retirar o leite, o caminhão não consegue chegar até a sua propriedade nos dias de chuva, e agora também nos dia comum, dia normal, por falta de bueiro, quebrou as manilhas, necessita de reparos. E ela falou ainda, olha, eu tenho 5, 6 vaquinhas, estou disposta, de repente, a ter que vender uma ou duas e pagar por conta para fazer. Então, olha, veja como o pessoal está desesperado. Também, o ofício número 55, requerimento 55, aonde solicita reparos em pontos críticos aqui na saída da Borboleta, que vai para Limeira, para cá, ali da fazenda, que vai, que liga lá o quarteirão Aparecida, ali do Jair Campos. Então entra à direita, onde liga a propriedade do seu Antônio Francisco, passando pela propriedade do seu Alceu de Lima, aonde também tem dificuldades nos dias de chuva, e agora também normal, porque caiu o bueiro, as manilhas estão quebradas. E tem um fato mais grave, porque a mãe do seu Alceu de Lima, residente naquela comunidade há muitos anos, necessita de tratamento médico, e nem a ambulância, nem outro veículo consegue chegar naquela propriedade. E o filho do seu Antônio Franco possui 3 filhas que estudam aqui na cidade, inclusive uma participa da PAI, é especial, e não está conseguindo vir para a PAI por falta desse bueiro e também para arrumar parte da estrada. Então, o pai estava desesperado, porque essa filha possui 7 anos e não está podendo participar aqui da PAI em virtude dessa estrada. É gravíssimo. Também, vereador Edilson, lá da comunidade do Rio Vorado de Cima, também lá do o seu Bini, seu conhecido, também esteve lá no sindicato e pediu que fosse lembrado, colocou as dificuldades, e eu até relatei para ele daquela comunidade que vai ser agraciado com cascalho, e que Vossa Excelência tinha conversado com o prefeito, 20 quilômetros, e seria complementado mais 5 por parte do município. Mas ele pedia naquela ocasião que fosse feita uma operação tapa-buraco, principalmente em frente à propriedade lá do senhor José Lemes, porque está complicado. E ele me relatava que tem alunos daquela comunidade que, naquele dia que ele falou para mim, que tinham ido somente um dia frequentar a escola lá na Barra Bonita. Então veja também como é grave essa situação. E o seu Bini, até ele é irmão do Vanildo Bini, lá da Rádio Coemo, ele tem a propriedade lá, e ele me relatava o seguinte, que o filho dele, de 6 anos, o Luan, tinha ido somente um dia para a Barra Bonita. Aí ele falava, como que eu vou soltar meu filho de 6 anos, me coloque no lugar? Ou vocês, nós que já, meus filhos são maiores, mas quem tem filhos menores, será que você tem coragem de soltar o teu filho de 6 anos dentro de um ônibus, estrada precária, com chuva? Essa era a pergunta que ele fez para mim. Tem razão? Então, espero que seja feita essa operação tapa-buraco e que também seja o mais breve possível concluída aquela questão do cascalhamento, como já foi falado, inclusive pelo próprio prefeito naquela reunião que lá teve. O 57 aqui na Vila Planalto, na Rua Voluntários da Pátria, conversando com a dona Vani Aparecida Laval, quero que faça uma correção, não é Caval, é Laval, aonde essa rua também está complicada, recebe muita enxurrada, muita água, e além do mais, tem alguns moradores que estão jogando a água e também parte da fossa está indo direto quando chove nessa rua. E essa vala que tem lá dá direto na casa da senhora Vani. Então está complicadíssimo. Inclusive, vereador Meco, eu pedi hoje para o meu filho Rafael que comunicasse a vigilância, e a vigilância disse, não, ela tem que fazer uma denúncia. Mas eu já solicitei aqui via esse requerimento, porque fica muito difícil uma moradora da rua vir denunciar a outra vizinha. Isso aí não é só para gerar intrigas. Então, cabe a nós, estou fazendo de público esse pedido à vigilância sanitária, para que vá até essa rua Voluntários da Pátria na Vila Planalto, veja a situação que se encontra. Pois não, vereador Meco? Não, só para uma informação, aqui o senhor, quando o senhor pede no requerimento 57, requerendo o envio ao ofício executivo municipal, solicitando reparos na rua Voluntários da Pátria. Essa rua não fez parte da cidadania dos bairros? Quando foi feito, que foi feito um trabalho com toda a prefeitura lá na Vila Planalto? Olha, vereador, eu acompanhei aquele lançamento, mas não foi concluído. Tem algumas ruas lá na Planalto que ainda não receberam as melhorias. Inclusive, esta é uma delas. É que só para complementar, porque pelo que eu soube, que o projeto que veio aqui para a Câmara, o qual nós votamos, todos aprovamos, é que quando a cidadania dos bairros estivesse naquele local, ela somente sairia quando tivesse terminado, como foi também a cidadania rural. Então, eu acredito que se ficou algumas ruas, então não foi terminado. Então, tem que voltar da cidadania rural, tem que voltar para Planalto para terminar, concluir a Planalto. Essa, inclusive, foi a informação que o Executivo até repassou, que voltaria lá na Vila Planalto para fazer o término dos trabalhos. Espero que não demore muito, porque senão, quando voltar, vai ter que refazer as outras novamente, porque o tempo vai passando e as chuvas foram muitas. Mas esse é um caso de emergência. Então, mais uma vez, eu solicito, já foi deferido pelo senhor presidente, que a vigilância sanitária vá nessa rua e veja os problemas que a senhora Vani Aparecida Laval está enfrentando. Mas também, nós fazemos bastante solicitações. É uma das nossas funções, de trazer as dificuldades dos nossos munícipes. Mas também, nós temos que falar as coisas que aconteceram. Então, eu quero até agradecer ao secretário do interior, ao prefeito, por ter atendido um ofício e ter efetuado serviços de terraplanagem da comunidade da Limeira, lá na igreja de Santo Antônio, com esteira aí que aconteceu, até uma esteira quebrou, mas deve ter já concluído esse trabalho lá na comunidade de Santo Antônio, na Limeira, bem como lá na que liga até a propriedade de Augusto Mazur e do Rosalvo Brunholo. Então, lá no quarteirão Aparecida também, foi feito alguns galhos, então, ó, em nome da comunidade nós agradecemos, mas a estrada pior que tem não foi feito. Então, eu reitero o pedido ao prefeito, ao Júnior, para que volte essa máquina a refazer, porque essa está intransitável. Bem como o Júnior havia falado que estaria fazendo os serviços nos pontos críticos da estrada principal com cascalho, mas até a presente data não teve esse trabalho. Então, estou reivindicando novamente. Porque a gente tem que ser justo. Nós criticamos, nós solicitamos, pedimos, e eu sempre procuro ser justo, então, que quando há o trabalho, a gente elogia. Então, eu continuarei trabalhando desta forma, como falei ano passado, esse ano, e espero que também os pedidos das demais comunidades sejam atendidos. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu justificar até a falta do vereador Carijó, que está em Curitiba e, pelo que não vai dar tempo de chegar para a sessão. Problemas até de... resolvendo problemas aqui da Câmara, quando o qual ele era presidente. Eu queria até iniciar minha fala, até comentando, até questionando esse pedido, esse requerimento do vereador Aguinaldo, o qual requerendo a realização de audiência pública sobre o projeto da proibição da long neck e também na restrição ao trânsito de veículos automotores pesados. Eu só queria só até justificar, eu acho que essa audiência pública, como já foi falado na sessão passada, eu acho que é interessantíssimo, principalmente a long neck, que nós vemos que tem causado muito transtorno para as pessoas que limpam a cidade e até mesmo para as pessoas que passam na segunda-feira ou até mesmo no domingo de manhã, que quase que na quinta, sexta, sábado e domingo está tendo essa, podemos dizer até sujeira, uma sujeira perigosa até, por causa dos cacos de vidro. Enquanto ao transporte pesado, até nós marcamos para segunda-feira uma reunião até quase que extraordinária por causa do motivo das férias, e foi difícil de reunir o Comutran. É uma grande quantidade de pessoas que fazem parte do Comutran, e foi difícil de até conseguir reunir essas pessoas. Mas na segunda-feira, às 15 horas, teremos uma reunião do Comutran lá na prefeitura, o qual a pauta seria esse assunto também, e a mudança das balizas do exame prático de veículo, que fica ao lado do fórum, que provavelmente, com a liberação do executivo, para que nós possamos mudar essas balizas lá para Caetano Munhoz da Rocha. Esse asfalto novo que foi feito, qual sobe na rua, descendo para baixo um pouquinho, até em frente à minha casa, eu acho que não teria problema, só porque é um aclive é um pouco força, daí dá problema. Mas eu acredito que isso vai ser resolvido na segunda-feira com essa reunião do Comutran. Nós tivemos, alguns dias atrás, uma denúncia ou até um problema sério com uma pessoa de idade que estava no banco, para ser bem exato, se eu não me engano, na Caixa Econômica, e teve mais de 2 horas de espera, o qual até teve complicações, e foi uma polêmica. Naquele dia, o vereador Carijó entrou em contato, o vereador Adir, o vereador Edilson, eu, nós nos prontificamos a até tomar uma providência junto a alguns setores competentes ou que dizem respeito, a até tomar uma atitude, o qual quero agradecer o presidente da casa, o qual já passou esse ofício, já encaminhou esse ofício ao doutor Ricardo Alessandro dos Santos, promotor de justiça aqui de Pitanga, o qual dizia o seguinte: excelentíssimo senhor, tendo em vista a lei municipal número 1015, de 1º de novembro de 2001, lei esta que estabelece obrigações às instituições financeiras e aos seus prestadores de serviços terceirizados em relação aos seus usuários, solicitamos uma fiscalização por parte desse respeitável órgão, a fim de que a mesma seja cumprida e a população possa ser beneficiada. Encaminhamos cópias dos ofícios que forem enviados às instituições financeiras, limitados ao exposto. Apresentamos protestos e estimas consideração. Atenciosamente, presidente da Câmara de Pitanga, João Edivaldo Aramoni. Então, eu acredito que mais vereadores, mais pessoas, enfim, a Câmara também se propôs ou se pôs à disposição de reivindicar ou até fiscalizar essas demoras. Até por sinal, nós comentamos sobre que alguns bancos, algumas, não têm banheiro, não têm água e a demora é grande. Mas já foi tomado providência e acredito que mais ainda agora nós podemos fiscalizar e ainda mais tendo um órgão que nem a promotoria fiscalizando, até intimando, até fazendo com que, que mude. Eu queria também falar sobre aquele pedido de informação, qual eu agradeci e já agradeci aos vereadores, e aguardo ansioso, mais ansioso ainda. Nós sabemos que tem agora, nesse mês, inicia a Taça Paraná, o qual o nosso amigo, companheiro da casa, vereador Fabrício, é o presidente do Pitangão. E que foi feito aquele pedido de informação sobre as condições que se encontra hoje o estádio da Alto da Colina. Eu posso dizer hoje, porque agora à tarde nós pedimos para um funcionário da casa e dar uma olhada, ver se, porque houve comentário até, que já tinham tirado, já iniciaram a limpeza, ou melhor, a recuperação do estádio Alto da Colina. Mas ainda não foi mexido. Não foi mexido, está da mesma maneira. Agora, se dia 21, se eu não estou enganado, o vereador Fabrício pode até, né, confirmar, dia 21 inicia a Taça Paraná. Antes disso, é claro, como o vereador mesmo disse, o vereador Fabrício, uma equipe, uma comissão de vistoria viria ao nosso estádio para ver as condições, em que situação que se encontra. Acredito que seja bem antes, mas eu acho que nós não podemos levar tanto em consideração só isso. E o treino? E a equipe? Aonde que vai trabalhar? O nosso técnico vai trabalhar onde? Com quem? Acredito mais ainda que está sendo prejudicado. O nosso time, que tanto foi elogiado, tanto hoje participando da Taça Paraná, e não tem lugar para treinar. E não, pelo que tudo indica, não vai dar tempo. Eu pergunto até, falo, questiono, porque se, é claro que, como nós comentamos na sessão passada, se o executivo, se a prefeitura quiser fazer uma limpeza quase que imediata, 2, 3, 5 dias, eu acho que seria suficiente para recuperar, ou quase recuperar totalmente o estádio. Mas esses 3 dias farão falta para quem precisa vir para aula, para quem precisa transportar ou até trazer o leite, ou mesmo a safra. Esse maquinário, com certeza, vai fazer falta. Mas eu acho que, não sei por que ainda não foi mexido, não foi tomado providência nenhuma. Acredito que o secretário de esporte vai nos encaminhar algum tipo de informação, apesar que não vai mudar muito, porque o tempo já está, a cada dia que passa, está ficando mais curto. E o estádio da Colina, até escutei alguma coisa que no tempo do prefeito Osni, o qual, se eu não me engano, quem era secretário de esporte era o Sebinho, foi investido R$200 mil no estádio da Colina, para recuperar o estádio. E hoje nós temos isso que aconteceu no estádio da Colina. Foi um evento, até quando foi feito esse pedido de informação, quem é a empresa responsável, o valor arrecadado com a bilheteria, quanto foi destinado ao município, se houve vantagem, eu acredito que não, qual era a participação efetiva do município no evento, se havia parceria encaminhar cópia do termo? Qual o valor que o município contribuiu na confecção da pista? Então, eu acredito que essas informações virão, mas o problema nosso hoje é a Copa, a Taça Paraná. Então, quando chegar essas informações, acredito que, mais uma vez, que será um pouco tarde. Eu até fiz uns requerimentos, qual já foi lido pela secretária, sobre a Barra Bonita. Nós estamos escutando bastante, bastante falar sobre a Barra Bonita. Por que será que estão falando tanto sobre a Barra Bonita? Alguns não podem chegar lá para ver o que está acontecendo. Mas o problema não é só lá na Barra Bonita. O problema começa aqui, no Santa Regina. E passa até um pouco da Barra Bonita, vai até na divisa. Nós tivemos até, escutando mais uma vez, algumas denúncias, alguns pedidos, ou até insinuações, se vai dar ou não, afastamento do prefeito. Quando eu ouvi o requerimento do vereador Adir, o qual fala sobre as crianças, 56, que uma vez ou outra, ou duas, conseguiram ir para a Barra Bonita na aula. Será que tem fundamento o que o doutor Joseir? Eu não conheço ele, nunca conversei com ele, somente escutei pelo rádio. Quando ele entra com esse... Só uma informação, acho que ele é advogado da Rádio Poema, né? Pelo que eu sei, ele é advogado Da Rádio Poema. Pode até ser, eu não tive o prazer ainda, ou o desprazer, como que se diga, porque a situação da Barra Bonita é complicada mesmo. Desprazer que eu digo pelo que está acontecendo na Barra Bonita. Eu, quando fiz esses dois requerimentos, até um solicitando com urgência a emergência que existe lá na Vila Rural, da Barra Bonita, o qual há mais de 20 dias teve um problema na bomba do Poço Artesiano. Até eu fiz esse requerimento, falei com o secretário de administração, até foi pronto, que também não tinha conhecimento, somente hoje, que foi, eu até contei para ele que tinha sido feito um requerimento. E também uma coisa que todo mundo já sabe, todo mundo já viu, todo mundo já está sabendo, sobre o problema do carro da Barra Bonita. É claro que nós sabemos também que a estrada, má condições, esse veículo, um Gol, até bom de ano, quase novo, mas está em péssimas condições, afinal, nem está indo. Até solicitamos que fosse, porque a necessidade de quem depende desse transporte, ou depende dessa ajuda que o município poderia dar para o distrito da Barra Bonita. Mas nós escutamos somente isso, pedido de afastamento. É claro que seria uma coisa até assim, nós conversando com o vereador Aguinaldo, é claro que é difícil, mas só o fato de ter o prefeito ter que estar se incomodando com essas coisas, esses comentários, e até mesmo pessoas que estão no rádio, vindo quase que, eu posso dizer, até nas duas rádios, na Rádio Pitanga, na Rádio Poema, solicitando, pedindo, para que o executivo olhe diferente para a região da Barra Bonita. O pior que é a região quase que toda da Pitanga. Claro que tem alguns lugares, como o Bom Retiro, que teve um cascalhamento. Susto, São Berto, deve estar numa situação, eu não fui ver depois do trabalho que a cidadania rural fez, mas deve estar em condições de tráfego. As crianças devem estar participando da aula. Até eu quero ver essa semana se eu consigo. É claro que eu vou conseguir, porque as estradas foram arrumadas. A quantidade de participação das pessoas, ou melhor, das crianças da região, do Susto, São Berto, e nós compararmos com Vorá, Barra Bonita, e outras regiões, Rio do Meio, que dependem das estradas. Eu acredito que, com esse trabalho, que esse advogado, seja lá de quem for, pelo menos ele está se mexendo. Pelo menos a parte dele está fazendo. E acredito que com a conversa, com o conhecimento que ele tem, eu acredito que algum resultado vai acontecer. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Senhor presidente, eu vou pedir autorização para falar daqui. Estou bem ruim de gripe mesmo, de dor de cabeça. Só para fazer algumas colocações aqui, que eu acho que necessárias. Diante da fala do vereador Meco, agradecendo a presença de todas as pessoas que estão aqui. Agradecer também pela aprovação do requerimento com relação ao pedido que fiz da realização da audiência pública, que fizemos, na verdade, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que nós possamos estudar os dois projetos de lei, um que trata da proibição da utilização pelas lanchonetes e similares aí no uso das long neck, que são as garrafinhas de cerveja, bem como com relação ao projeto de lei em caráter experimental, onde vai disciplinar a questão do tráfego de caminhões pesado dentro do centro da cidade. Mas eu acho que o que realmente chama atenção é a questão desse pedido, realmente, que o vereador Meco colocou aqui, que foi feito pelo advogado, que eu acho que o nome é Joseir, Jocenir, alguma coisa, mas que por informações que eu tenho, ele é... Pelo que me passaram, talvez não sejam verdades, mas eu estou falando aqui o que me passaram, é de que ele é advogado da Rádio Poema, portanto, o patrão dele foi um ex-candidato a prefeito aqui de Pitanga. Então, é bom que se frise isso, para que possamos analisar como um todo a coisa. Até porque ele é um advogado que chegou há bem pouco tempo na Pitanga, não conheço totalmente, já tive o prazer de conversar algumas vezes no fórum, mas sei que ele fez o pedido. Mas já... Até porque conversava com o Meco aqui, digo que não acredito, não há fundamento legal, embasamento legal, para que venha ter procedência um pedido desse. Eu acredito sim, foi mais um pedido. A justiça, o Poder Judiciário, não pode impedir qualquer pessoa de fazer qualquer reclamação junto ao Poder Judiciário, seja ele fundamentado ou não. Agora, tem consequências, não tenha dúvida, lá na frente. Não se pede algo sem prova, sem fundamento, e que fique passível de não ter, de ficar sem resposta. Não tenha dúvida. Eu acho que o pedido vai ter que ser analisado pelo magistrado daqui. Acho que para que tenha procedência o pedido desse, tem que ter um fundamento, algo realmente extremamente forte, que contraria a legislação. Não vejo nenhum fundamento, absolutamente não vejo nenhuma chance de qualquer tipo de procedência e vejo como uma tentativa realmente de tentar desestruturar a administração pública de Pitanga, visando com isso realmente, de repente, desestimular a atual administração em trabalhar. Vejo que o foco realmente principal foi esse, até porque realmente não há sentido, nesse momento, este tipo de pedido. Nós não temos... possivelmente juntado ao pedido qualquer prova cabal realmente de que o prefeito municipal tenha cometido um ilícito, seja ele penal, administrativo, e se fosse político estava sendo julgado por esta casa aqui, que não é o caso. Tenho certeza absoluta, até porque conheço a seriedade e honestidade da administração, e vejo realmente uma tentativa muito grande realmente de tentar prejudicar a administração, prejudicar o povo de Pitanga, porque o prefeito municipal foi eleito pelo povo e se querem tirar ele, esperem daqui três anos nós teremos eleições municipais aqui, e aí sim quem vai julgar se a administração foi boa ou não, se aprova ou não aprova, é o povo de Pitanga. E que querem fazer pedido, eu acho que é um direito deles, ninguém tira o direito de fazer qualquer tipo de pedido, mas eu acho que a administração, o prefeito Zampier, vai tomar providência com relação, acredito, que já tenha constituído advogados para que realmente façam não só a defesa, mas que tomem todas as providências se contrapondo ao pedido e pedindo também para que seja analisada a questão possível até de uma reparação de um prejuízo moral que tenha havido com esse pedido. Eu não estou aqui de forma alguma dizendo a qualquer advogado, qualquer pessoa que tenha interesse em fazer um pedido, até porque nós vivemos num país democrático, onde o direito de acesso à justiça é livre para todos, mas que realmente tenha fundamento, que o pedido realmente se enquadre dentro daquilo que a legislação estabelece como requisito para que nós possamos ter procedência num pedido, e não vejo, até acho extremamente frágil o pedido. Não há qualquer substrato realmente que possa realmente o povo de Pitanga, aquelas pessoas que torcem talvez para que o prefeito vá mal, acreditar que esse pedido vai ter procedência ou não. Mas nós vamos acompanhar, essa casa vai acompanhar, o prefeito vai se defender, e tenho certeza absoluta, e ao povo que está escutando, o que eu estou falando aqui agora, não se deixem iludir de forma alguma por colocações indevidas, colocações que não correspondem à realidade da administração pública, não correspondem àquilo que querem tentar fazer, ou seja, denegrir a imagem de toda a administração pública com um pedido de cassação. Vereador, permita uma parte? Sim, fica. A gente vê as tuas palavras, as tuas colocações, e a gente vê, claro, que qualquer um tem acesso ao fórum, aos juízes, aos promotores, para fazer esse pedido. E a gente também, claro, que gerou uma polêmica essa fala do advogado. Ele trabalha até à frente do meu laboratório, ali eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas a gente sempre vê várias promessas que teve até essa estrada Barra Bonita. Eu estou há longos anos ouvindo o asfalto que sai de Pitanga até ao Mato Rico. Então, acho que está na hora. Eu não vi nenhuma vez, vou falar aqui, de o Zampier pegar, fazer o asfalto até lá. O Zampier, ele sempre falou, querer os reparos, tentar ajudar, cascalhar da forma que estava. Claro que o município passou por umas dificuldades com as chuvas. Claro que também, às vezes, não é também uma justificativa clara por causa das chuvas. Mas o empenho, o total que está tendo, tanto do secretário do interior, como do prefeito, como nós, vereadores, acredito que era ter uma estrada boa, de livre acesso, de translado de Barra Bonita, Pitanga, vice-versa. Mas então também ele tem que colocar um pouquinho a mão na cabeça, a mão na consciência dele, e ele também atrás dos políticos, que não vou citar nomes, não é esse o objetivo, mas também é dele ir atrás dos políticos que prometeram o asfalto de Pitanga a Barra Bonita, que até hoje eu não vi sair esse asfalto. Porque subir em palanque e falar, a gente está cansado. E o povo da Barra Bonita também está cansado de ouvir isso aí. Então, ele tem que ver isso aí, ele também é atrás dos políticos que estão falando, prometeram desse asfalto, que até hoje eu não vi nada até hoje de sair. Eu acho que a tua colocação foi fundamental, Fabrício. Eu acho que você, realmente, com as tuas palavras aqui, você acha que sim, até poderia até encerrar a discussão. E acho que o povo, quando escutava a rádio aqui, lembra muito bem de quem prometeu esse asfalto, e não vou citar o nome aqui. Quem andou prometendo o asfalto de Pitanga ao Mato Rico, a Barra ou até ao Roncador, sabe muito bem que não foi o prefeito municipal. Eu gostaria também que, já que estão fazendo pedido, e esses pedidos realmente não estão se preocupando com fundamento, porque não fazem um pedido contra esses que ocupam cargo público e aqueles que tinham pretensão de ocupar o cargo do executivo aqui de Pitanga quando prometeram esse asfalto. É interessante, na verdade, a gente observar o argumento dessas pessoas, e que são totalmente parciais, totalmente parcial. Ou seja, eu vou me colocar aqui só na ofensiva, só no ataque do prefeito municipal. Vamos tentar encontrar que lá tem um buraco, vamos lá. Como se esses buracos realmente existisse, passasse a existir só na administração do prefeito, como se não existisse anteriormente, como se Barra Bonita já não fosse um problema, como as estradas de Ipitanga não fossem um problema. Como se o prefeito atual não estivesse esforçando e buscando recursos junto ao governo do Estado e federal para tentar amenizar esse problema, que nós sabemos que não vai resolver todos os problemas. Então é algo assim impressionante, mas o povo tem sabedoria, o povo sabe analisar, sabe quando está se falando, está se comentando, ou até mesmo está se ingressando na justiça, e que o objetivo seja realmente o interesse da população, o interesse das pessoas, e não o interesse de meia dúzia, de promoção deste ou daquele, porque é claro e notório, se observarmos em atitudes de algumas pessoas em Ipitanga, que o interesse são bem outros, que seja realmente levar algo de bom para a população pitanguense. Permite, vereador? Sim, fica à vontade, vereador. Eu quero voltar na questão da educação. Eu não acompanhei, não tão de perto, mas acompanhei alguns casos quando foi trabalhado na questão das centralizações das escolas. Isso começou no final do governo Lerner e na primeira gestão do governo Requião e agora nessa segunda. Quando foi chamado os prefeitos, secretários de educação da época, se vejam, foi centralizado lá em São João da Colina. As escolas daqueles arredores foram todas municipais, todas fechadas e colocado lá. Barra Bonita, do Barreiro Grande, Vorá, todas as escolas foram fechadas, que cada, na época, cada comunidade tinha sua escolinha, sua professora. Foi centralizado lá na Barra Bonita, foi centralizado na Vila Nova, foi centralizado aqui no Arroio Grande. A mais próxima do asfalto é Vila Nova e é a do Arroio Grande. Talvez tenha menos problema. Mas a centralização da escola da Barra Bonita e São João da Colina, eu não sei como que os administradores da época aceitaram. Eles deveriam aceitar desde que o governo estadual ou o governo federal assumisse o compromisso de entregar primeiras estradas readequadas e cascalhadas para ter condição de chegar. Olha, é impressionante. Hoje nós estamos cobrando, eu cobro da administração do Zampier, que é, sempre eu brinco que em casa com a viúva leva a criançada toda, né? Ele assumiu esse compromisso, mas esse problema já vem do passado. Como que num dia, olha lá no quarteirão Aparecida, por exemplo, até citei, dias de chuva, é impossível do ônibus ir até o final da linha. Tem um bueiro lá que dá aonde a descida, e o bueiro logo no chato, que se deslizar o ônibus, tem mais de 7 metros de fundura lá. Já imaginou se cai um ônibus lá com os alunos? O tamanho da tragédia? Mas isso não foi pensado quando tiraram a escolinha lá do quarteirão Aparecida, que a minha avó deu aula lá por 40 anos. E como em outras comunidades. Falei isso. E quando extinguiram a escola lá do quarteirão Aparecida, a secretária municipal era a Djubate, administração do Tico. Falei, Tico, primeiro, antes de acabar com a escola para trazer aqui na Planalto e na Ivan, a estrada dê condições. E isso não aconteceu. Teve problema no transporte escolar, depois centralizado. O município acabou terceirizando, na época, do ex-prefeito Tico, para puxar aluno, que o município não tinha condições. Houve melhoria na educação? Houve. Nos dias de tempo bom, quando as crianças vieram, melhorou. Porque no tempo que nós estudávamos lá, era 4 turmas, 2 turmas, primeiro e segundo ano de manhã e terceira e quarta tarde. Hoje não existe mais isso. Mas não pensaram em dar condições das crianças virem. Eu critico e faço uma construção construtiva essa crítica. Porque até defendo os transportadores, às vezes, de não colocar o ônibus numa estrada. E se acontecer um acidente, quem que é o responsável? Porque à medida que uma criança sobe no ônibus, a responsabilidade naquele momento é do transportador. Através do município que fez o contrato. Como nós estávamos lá no Rio Vorá, naquela reunião que estava o prefeito junto, quando foi falar do transporte escolar, aonde a secretária Mirna falou, pelo amor de Deus, as crianças que entrarem no ônibus, ponham o cinto de segurança. Eu fui ver os ônibus aqui, alguns que eu vi, não tem. E também não sei, porque pelo menos não tive a informação, se já foi feita aquela comissão para vistoriar os ônibus. Acho que não teve ainda. Passando em Guarapuava, ontem que eu fui a trabalho, aqui para cá da churrascaria do Marcão, lado esquerdo, tem uma empresa que faz lá as vistorias e as coisas. Aqui em Pitanga eu até lembrei aqui. Mas como que de repente nós vamos... É dever do transportador de dar toda a segurança para os alunos. Mas em compensação, eles não podem, às vezes, muitas vezes, de fazer os reparos necessários para o ônibus, porque a estrada não dá condições. Então, olha, vamos ser justos. Eu quero que os alunos venham diariamente. Mas o governo federal e o governo estadual não olhou a realidade dos pequenos municípios. Obrigado pelo excesso até, vereador. Eu agradeço, vereador. Eu acho que também, da mesma forma, achei inteligente as tuas colocações. E volto aqui a frisar. É impressionante, na verdade, como funciona o sistema para algumas pessoas. Se analisarmos o que o Adir colocou aqui agora, nós poderíamos fazer uma indagação simples, até essa mesma pessoa que propôs essa ação. Por que não entra com o pedido de cassação do governo do estado, Roberto Requião, que joga a responsabilidade no executivo, tem que fazer transporte de alunos que não é da competência do município? Por que não joga, não faz um pedido contra o Requião, para que ele possa, já que fica com a maior parte do bolo, com exceção da União, da arrecadação que há no estado, que há nos municípios, porque não faz o asfalto da Barra Bonita? Porque não manda para Pitanga, ele conhece a situação de Pitanga, uma estrutura que possa colaborar na melhoria das estradas de Pitanga? Porque essas mesmas pessoas que reclamam não vão no executivo aqui para saber como é a real situação financeira do município e não servindo isso de desculpa? Por que que eles não colocam a população de Pitanga de que de como é dividido as verbas, de como são carimbadas grande parte das verbas, se nós formos aqui analisar a educação que consome, vem consumindo aí praticamente 30% da arrecadação, a saúde, 15%, gastando muito, gasta-se mais, porque tenta atender as pessoas mais, uma folha de pagamento que já vem aí dos primeiros mandatos de Pitanga, que chega, se aproxima aí de próximo aí dos 49%, 50%, Analise o que sobra realmente para investir nisso. Analise o que o município banca, que é a responsabilidade do Estado, que é a responsabilidade da União. Então, vamos fazer pedido, façam pedido, expliquem isso para o povo de Pitanga. Mostre realmente, que realmente é só o executivo aqui que está errado. Mostre que não há, que a participação do governo do Estado, a participação dos representantes do povo de Pitanga lá na Assembleia Legislativa lá do Estado, realmente tem a sua responsabilidade e não vem cumprindo ela da forma que nós esperamos. Mostrem qual é o verdadeiro sentido, realmente, de críticas parciais que se faz, de sensacionalismo que a gente vê por parte de algumas pessoas. Há erros na administração, há falhas, há muita coisa para ser feito. Há realmente, isso aí ninguém nega. O próprio prefeito não nega isso e não tem ficado omisso aqui na busca, na verdade, de soluções. Mas o medo e o grande receio, na verdade, não é os buracos da Barra Bonita, não é isso, não é aquilo. O medo realmente é que, de repente, o prefeito Jean-Pierre venha ser candidato à eleição e possa ganhar de novo as eleições, e que essas pessoas, de repente, possam novamente não poder ocupar a cadeira do executivo aqui. Esse é o verdadeiro objetivo, esse é o verdadeiro sentido de palavras que se fala na imprensa aqui. Agora eu pergunto ao povo, aquelas pessoas que realmente, e a grande maioria das pessoas, que raciocina, que analisa quando um político ou quando uma pessoa que tem interesse e pretensão política está falando. Eu acho que é o dia que nós começarmos realmente analisar e valorizar cada palavra dos nossos políticos ou daquelas pessoas que ficam ali em redor de um político daqueles que têm pretensão política e que visam, de repente, lá na frente, ter algum benefício, nós veremos realmente que é impressionante, na verdade, como as pessoas agem, como é o objetivo de um ser humano. Na parte, senhor. Sim, fica à vontade. Realmente, quando o senhor fala assim sobre governo, sobre Requião, quando o senhor fala do município de Ipitanga, é claro que existem problemas, nós entendemos que existem problemas, como existem em todo o Brasil. O Paraná não fica longe. Eu acho que o que foi feito, governo Requião, o que foi feito, e claro que vamos, eu quero dizer que foi feito diversas, muitas coisas, e quase que o governo Requião saiu fora, quase caiu. Acredito que foi feito um bom... Agora, vereador, se, como o senhor mesmo disse, se essa indagação, se essa denúncia, se esse pedido desse doutor, desse Josir, sei lá o que é, se ele fez esse pedido, se tem fundamentação ou não, isso quem vai ver é a justiça, como o senhor disse. Só que tem uma coisa, vereador. Todos nós sabemos que o problema existe. Quando, como diz o vereador Adir, casou com a viúva, vai ter que trazer os filhos. Vai ter que terminar de criar. Ou é por 3 anos, ou 8 anos, como o senhor mesmo disse, não é medo de reeleição, não. Eu acredito que é que dê certo, porque se esse outro candidato que o senhor disse tivesse ganhado, ele também ia ter que criar essas crianças. Agora, sonho, acredito que esse asfalto vai sair. Não só por causa de promessa política ou coisa assim, não. Porque nós temos uma Barra Bonita, nós temos o município de Mato Rico, nós temos gás, que já foi provado, não foi nenhuma imaginação, algum sonho, alguma invenção de alguém. Eu acho que nós temos que pôr os pés no chão. Como o governo do estado põe os pés no chão e sabe a quantia que sai, quanto vai sair para fazer esse asfalto, como está saindo na Campina do Simão. A mesma coisa que saiu aqui na Encruzilhada, como algumas pessoas que falaram. Não sei de onde, para não sei aonde que foi esse asfalto. Mas tem pessoas morando lá. Tem pessoas que dependem daquele asfalto. Agora, o problema existe. Quantas crianças que não foram para aula? Poxa, demagogia não é. Porque se o senhor for para Barra Bonita, não sei se o senhor foi esses dias, o senhor irá, quando o próprio vereador Adir disse que uma criança não, foi só uma vez para aula. Tem fundamento, é o direito de ir e vir. Isso nós sabemos. Agora, se o promotor, o juiz, sei lá quem, o senhor deve ter mais conhecimento que eu sobre essa área, se vai acatar, vai ou não, isso é problema do executivo com eles. Agora, o problema existe. E o prefeito Zampieri, como o candidato Cleon, como o prefeito Tico, já conheciam esse problema. O problema do pessoal da Barra Bonita é grave. Não é pouca coisa. Não falando ainda em safra, em leite, que até houve um comentário que Deus o livre fazer estrada, esses caras do que puxam leite acabam com tudo. Mas eles vão trazer de que jeito? Que nem o Magrinho falou, de helicóptero? Não tem condição. Não existe condição. Então, pelo amor de Deus, vereador, eu acredito, respeito o que o senhor diz, respeito o que o senhor fala, claro, mas não é desestimular o prefeito, não, o trabalho do prefeito. É talvez até fazer com que ele olhe mais pela Barra Bonita. Nós sabemos, falando em política até, ele não foi muito bem na Barra Bonita. Mas não é por causa disso que deixou de ser do município de Ipitanga. É um prefeito de todo o município. E o problema na Barra Bonita é seríssimo. Por que não essa cidadania rural não foi para a Barra Bonita? Agora, esse asfalto, vereador... Bom, desculpe me dirigir até para o vereador Fabrício, mas esse asfalto, quando o senhor disse, é um sonho, de, não é só lá da Barra Bonita, não é só dos políticos, mas é também unir Ipitanga com Mato Rico, que Mato Rico depende de Ipitanga, ainda depende de Ipitanga. Poderia depender até de Roncador, Campo Mourão, mas, que seria mais fácil para eles. Mas nós dependemos, como a Vila Nova depende de Ipitanga, e hoje, maior parte de transferências, de... Enfim, a maior parte vai para Manoel Ribas. Então, eu acredito, vereador, que essa denúncia ou até esse pedido, como eu disse no início aqui, o que vai acontecer ou não, eu não sei. Isso é com advogado, é com fórum, é com judicial, é da parte da justiça. Mas o problema existe e a preocupação nossa é com as crianças que não estão participando da aula. E o problema moral, se vai acontecer ou não, a parte moral está lá. Ninguém está vindo para Pitanga. Vereador Meco, não tenha dúvida, né, que o prefeito trata a viúva como se não fosse. Até porque quando foi candidato a prefeito, ele sabia os problemas que tinha, e em nenhum momento ele falou que ia administrar melhor ou mais ruim, em razão desses problemas. Assumiu todos eles e vem encarando com total naturalidade. Agora a pergunta que se faz, já que está fazendo um pedido, já que se faz pedido, de caçar, porque não é o direito de ir e vir, a indagação que a gente faz é o seguinte: não é só Barra Bonita realmente que tem problema, Borboleta Abaixo, Simples Lallen, ou seja, N localidades aí tem problema. E Vossa Excelência, como vereador e conhece o orçamento aqui, nós que votamos o orçamento, sabe o quanto ele tem de sobra para investimento. Coisa muito pequena, Vossa Excelência sabe. A mesma vontade que o povo tem que sair o asfalto, o prefeito tem que sair o cascalho lá. Agora eu pergunto, para resolver o problema de todas as localidades, porque o direito de vir não é só do povo da Barra, o direito de vir é de todo o povo de Pitanga, vai se buscar recursos para fazer todo ele? Onde? Tirar de onde? Vossa Excelência acredita que de repente o prefeito não quer fazer isso aqui? Vossa Excelência acredita que o prefeito não tem buscado, junto ao governo Requião, junto ao governo Lula, recursos para fazer? Nós temos um projeto, que eu não vou tocar nele aí, mas está praticamente conseguido, que é a questão dos cascalhos, de aproximadamente aí, eu não lembro agora se são 200 quilômetros, 200 mil de cascalho. Está aí o chefe de gabinete, está o secretário ali, junto aos governos aí, para tentar resolver mais os 200 quilômetros, não vai resolver os problemas de Pitanga, não vai resolver o direito de vir de todas as pessoas. E em razão disso, nós vamos ficar aqui fazendo pedido de cassação. Será que o que entrar vai conseguir resolver também todos esses problemas? Será que essa mesma pessoa que aponta esses problemas, ela tem como apontar também as soluções? Soluções orçamentárias? Soluções estruturais? Será que ela tem condições de fazer isso e justificar para a população da Pitanga e dizer, ó, nós temos como resolver todo o problema das estradas de Pitanga dessa forma e dessa forma? Apresente isso então, vereador Meco. E eu, quando cobro aqui, estou cobrando a questão do Requião, que parece que fica mais difícil cobrar, não é, talvez seja porque ele fica lá em Curitiba, e não é só o Requião, é os deputados que representam o povo de Pitanga aqui. É um direito nosso e Vossa Excelência, na verdade. Eu sei que Vossa Excelência do PMDB vai defender o Requião, vai defender todos do PMDB aqui, e dificilmente eu vou ver Vossa Excelência cobrar o Requião aqui também. Eu não vi, na verdade, até agora, nenhuma cobrança, mas nós temos que cobrar. Eles ficam com a maior parte da arrecadação. O Estado tem recursos orçamentários, e a gente vê que há possibilidade de fazer essa ou aquela obra. Também não vão resolver todos os problemas aqui, mas junto com o Executivo vai colaborar muito. Mas eu quero ver também essas pessoas que criticam, que apontem soluções. O deputado, os deputados que representam Pitanga, que ajudem nesse momento. Eles não sabem das dificuldades que houveram no ano que passou com relação às chuvas que houveram no município. Será que eles não reconhecem que a cooperativa de transporte de aluno resolveu uma polêmica que gerou 4 anos no mandato anterior e que ainda tem dificuldade, tem pelas condições de estradas e que o prefeito e todos nós conhecemos, mas que estão buscando soluções? Será que estão indo lá no pátio lá da Secretaria do Interior ver se as máquinas estão paradas? Se as máquinas não estão trabalhando? Vão lá ver. Se encontrarem as máquinas paradas lá, muito bem, vão na imprensa e divulguem. Mas não vão, não querem conhecer os problemas, as dificuldades, querem simplesmente usar da parcialidade para tentar buscar outros resultados que não sejam realmente atender aos interesses da nossa população. Mais uma parte, vereador. Concluindo só. Quando o senhor fala em recursos, realmente, acho bom, eu acho que interessante, foi feito um bom trabalho, que eu não fui até... Peço até por eu não ter ido, até, mas no Bom Retiro, se eu não me engano, o senhor falou naquela sessão passada que foram feitos 59 quilômetros de cascalho. Não no então, Bom Retiro, eu falei no geral. No geral. na região. Então, eu acredito, recursos, eu acho que se tem, se foi feito, pode ser feito. Administrado é o necessário. É o necessário para acontecer. Agora, não é justo o senhor falar que depende de um governo, claro, temos que ir atrás, o deputado que está hoje auxiliando, até trabalhando junto, é do PMDB também, que é o do seu do prefeito, o qual o senhor é ali do governo, que é o Artagão, também tem acesso. Também é claro que nós já soubemos, nós já vimos que o deputado Alexandre Cury, que teria o mando político aqui em Pitanga, qual num discurso em frente aqui à prefeitura, qual foi falado que seria difícil até conseguir superar o que o deputado Alexandre Cury trouxe ou fez ou trabalhou por Pitanga. Mas acredito que agora, com o deputado, tem o deputado Kelsi, PMDB, tem o deputado Artagão, PMDB, Alexandre Cury, PMDB, e tem mais deputados do PMDB que fazem parte dessa aliança, desse trabalho daqui da prefeitura com o prefeito Zampier, que seria PR, não seria PMDB, mas está, enquanto o senhor mesmo disse, na conversa, enquanto estava vindo no jornal, o deputado Artagão, o prefeito, de frente com o governador Requião, liberando cascalhamento, liberando serviços para aqui, para a nossa região. Eu vejo bem, vereador, então não seria até... Nosso problema hoje aqui é administrar o que nós temos. O prefeito tem que administrar o problema que está aqui, que seria a Barra Bonita. Claro que dificilmente nós vamos dizer, nossa, só a Barra Bonita que está. Nunca, jamais vamos falar isso. O município inteiro, diante de todas essas chuvas, de tudo que está acontecendo, até numa sessão passada, qual é o planejamento para que quando essa... tenha uma estiagem, pare de chover. Qual será o planejamento e qual será a... O senhor disse agora há pouco, está sendo feito, parece que 200 quilômetros, 200 mil reais em cascalho, para que cerveja uma... Saiu agora uma licitação, parece que algumas máquinas, ouvi até o secretário do interior falando hoje, que algumas máquinas virão para ajudar nesse trabalho. É o que nós queremos, é o que nós precisamos, é o que nós pedimos. A nossa indagação não é a oposição, mas sim crítica, claro que nós faremos crítica, se as crianças não estão vindo para a aula, se o leite não está chegando, se a safra está vindo aí, e nós dependemos de estrada. Isso se chama planejamento, como o senhor mesmo disse. E nossa obrigação é sim fiscalizar, é sim participar e solicitar com vários requerimentos, inclusive até do senhor. Já vi vários requerimentos seu para que fosse cascalhado, arrumado estrada no município inteiro, não só na sua região. Mas então, o senhor veja bem, não é a questão de ser de um lado ou do outro. Nós continuamos sendo pitanguenses. Nós vamos continuar falando, nós vamos continuar... Se for amanhã prefeito, quem for, se voltar o Tico, se ser Cleon, ou ser qualquer um demais, ou o senhor mesmo, qualquer um que seja. Eu acredito que sempre vai ter esses vereadores que vão brigar pela região, brigar pela situação de que se encontra o município. É, vereador, Vossa Excelência fala em planejamento, mas não se planeja fazer tudo aquilo que você tem quando não tem dinheiro no bolso. Eu tenho vontade, às vezes, o presidente, tenho certeza, tem vontade, de repente, de melhorar essa casa, tem vontade de fazer tantas coisas, mas o planejamento dele não permite financeiramente que ele faça muitas coisas que sonha. E Vossa Excelência, como vereador e conhecedor do orçamento, que foi Vossa Excelência, junto com os demais vereadores, que aprovou, sabe que o planejamento é feito dentro dos recursos orçamentários que nós temos. Vossa Excelência fala em planejar no sentido de tentar resolver todo esse problema. Vossa Excelência já se perguntou, na verdade, já analisou se há recursos orçamentários para fazer isso? E quando eu falei aqui que foram feitos aproximadamente 60 quilômetros de cascalho no ano passado, foram feitos praticamente dentro do planejamento e da possibilidade orçamentária que nós tivemos. E não pense que a possibilidade orçamentária este ano poderá fazer com que nós possamos fazer mais se nós não tivermos ajuda do governo do estado, não tivermos, seja federal, estadual. E não tenha dúvida que nós temos que cobrar. Agora me aponte aonde que há recurso orçamentário. Não se planeja fazer tudo aquilo que nós sonhamos se nós não temos condições. Eu tenho certeza que Vossa Excelência tem muitos sonhos na sua vida, mas sabe que muitos sonhos não poderá realizar porque não há condições, de repente, financeira ou estrutural para chegar até lá. Então, tem que se planejar, fazer aquilo que é possível. Vossa Excelência sabe e acompanhou a destruição das nossas estradas no passado. Vossa Excelência sabe quantos bueiros foram feitos, estão trabalhando afinco, uma outra empresa está trabalhando para tentar fazer bueiro e ponte, não está sendo possível fazer tudo. Não é possível, não adianta enganar o povo e dizer que com os recursos que nós temos, aqui eu estou sendo honesto, não estou criando figuras aqui para de repente tentar proteger o prefeito. Da mesma forma que o vereador Meco, que conhece o orçamento, não pode chegar aqui e dizer que o prefeito tem condições de fazer tudo. Quando sabe que não pode fazer muita coisa, quando sabe que os recursos orçamentários que nós temos disponíveis são extremamente pequenos, e quando acontece um fato desse, de força maior, sabe que leva quase todos os recursos que eu poderia dizer que sobram, entre aspas. Mais uma parte, vereador. Sim. O senhor falou sobre recursos. Soluções. Soluções, se a equipe que está dentro, participando de todos os recursos na mão, que tem conhecimento, não tiver soluções, não seria um advogado ou outro de fora que daria essas soluções. Se não, pede lugar. Se não, pediria realmente para que deixasse, afastasse de uma vez, aí sim. Agora eu quero concluir. Pontes caíram. Pontes foram feitas e caíram novamente. O senhor sabe que teve algumas pontes que foram feitas e caíram. Por causa da chuva? Será que foram bem feitas? Agora, recursos mesmo, foi aprovado agora aqui esses dias, um IPTU. E um IPTU, de certa forma, ainda está um pouco fantasma esse IPTU, porque ainda ninguém sabe o valor que vai ser. Mas eu acredito, pela conversa, pelo que foi dito e pelo o que foi nos apresentado, um certo recurso virá com esse IPTU. Tomara que venha, que consiga esse IPTU, conseguir muitos recursos para que solucione esses problemas de estrada, problema de bueiro, de ponte, que venha simplesmente... Você sabe que não vai solucionar. Pare de ser excessivo. Não, eu estou tentando. Você veja bem, o orçamento foi feito, agora essa votação, para que viesse esse IPTU. Acredito. Torço para isso, vereador. É só isso. Obrigado. Eu sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas Vossa Excelência fala tudo vagamente. Tudo vagamente. Por que Vossa Excelência não explica para o povo aqui que está aqui assistindo, Vossa Excelência aqui, qual é o nosso orçamento, como ele é distribuído, o que é verba carimbada, e mostra o que sobra para eles. Explique para o povo aqui, já que Vossa Excelência está falando que é possível resolver. Mostre para as pessoas aqui de onde nós podemos resolver todos esses problemas. Mostre. Vossa Excelência é o conhecedor do orçamento do município de Pitanga. Vossa Excelência se recusa a falar nos números do orçamento, naquilo que tem. Vossa Excelência pede para o prefeito, se não puder cumprir, e esse cumprir que Vossa Excelência fala, é resolver os problemas de toda a população pitanguense. Vagamente. Agora eu queria ver se Vossa Excelência estivesse sentado lá em cima, com os recursos que tem, se o senhor ia resolver todos os problemas do nosso povo. Todos os problemas. Isso aqui não é uma fantasia. Isso aqui não é Disneyland. Para nós ficar fantasiando sonhos impossíveis de serem realizados. Vossa Excelência fala extremamente vago. É difícil realmente até contestar aquilo que Vossa Excelência, porque é tão infundado. É tão absurdo as colocações que Vossa Excelência tem, porque não tem sustentação nenhuma. Quando Vossa Excelência vem falar que resolveu os problemas, vamos conversar orçamentariamente. Vamos conversar dentro do planejamento que tem lá, dentro das informações que nós temos aqui. É fácil chegar e falar para o moço lá, eu vou asfaltar a frente da tua casa. Eu vou fazer o cascalho lá em frente da tua casa, Antônio. Agora, eu não vou falar aqui de que forma que eu vou fazer e de onde que eu vou tirar os recursos, porque do jeito que o Meco coloca aqui, eu não posso pedir para o Requião, não. Eu não posso pedir para o deputado estadual, que foi super bem votado e que tem responsabilidade e compromisso, de aqui realmente brigar pelo povo de Pitanga. E não é o Zampierre que vai impedir ele de trazer coisas para Pitanga, não. Porque ele tem compromisso é com o povo de Pitanga, não é com o prefeito, se é do lado dele politicamente ou não é. Agora, o que eu acho extremamente engraçado, presidente, e é fácil ser oposição, não tenha dúvida que é muito fácil ser oposição, porque eu não tenho compromisso com a verdade orçamentária, eu não tenho compromisso realmente de explicar para as pessoas por que que eu posso e por que que eu não posso fazer, porque é só jogar no ventilador e o povo vai escutar só aquilo que eu quero que escute. Mas por que não explicam exatamente que 30% é para a educação, que 50% é para a saúde, nós já temos aí 80%, nós temos mais 15% que é obrigatório com a saúde, que nós vamos para 95%, pelo amor de Deus, Meco. Explique isso para o povo, vá para a rádio e explique de que forma que nós vamos fazer, que orçamento, que planejamento milagroso vai resolver todos os problemas. E as pessoas da Barra Bonita que escutam, de repente o vereador Meco falar, ou qualquer outro sensacionalista que queira de repente usar esse ou aquele mecanismo para tentar atingir a administração pública, pergunte para eles de que forma vai ser feito. E o prefeito não está parado, o prefeito está correndo. Está em Curitiba, está em Brasília, tem um monte de projeto. Coisa que não existia em Pitanga, eram projetos. E hoje nós temos um monte de projeto tramitando a nível do Estado e a nível da União. Está lá aguardando o ok destas pessoas que têm recurso e que podem olhar a Pitanga. E quando eu falo muito Requião, eu digo por quê. E Vossa Excelência sabe que essa região central definiu a eleição do Requião no Estado do Paraná. Vossa Excelência sabe que o definidor, claro que todos os votos contabilizam, mas se Pitanga realmente, se essas regiões do centro realmente não dessem a votação expressiva do que eu, ele não seria governador do estado do Paraná. Portanto, ele tem uma responsabilidade muito grande com Pitanga. E quando o Zampieri aqui abriu uma apostila mostrando todos os bueiros e a ponte, e ele infelizmente fechou aquela apostila e devolveu dentro do carro, ele deu uma resposta espetacular a Pitanga, daquilo que ele recebeu. Fique à vontade, vereador. Só, Vossa Excelência, na eleição anterior, trabalhou para o Roberto Requião. Trabalhei para o Requião, por isso que hoje aqui eu cobro, assim como o vereador Meco e grande parte dos vereadores aqui, trabalharam para o Requião, por isso que nós temos a obrigação de cobrar ele aqui nessa casa. Eu não estou preocupado, amanhã se a rádio vai descer a lenha em mim, fiquem à vontade. Mas fique à vontade, eu nunca precisei desse tipo de mecanismo para me eleger aqui, não. Sempre me prejudiquei. E aquelas pessoas que não gostam do que eu estou falando, me tirem daqui na próxima eleição. Me tirem. Se eu não sou um bom vereador, é o povo que vai me tirar. Quando fiz quase 1000 votos, falavam que eu estava morto na próxima eleição. Mas as pessoas que votaram em mim sabem por quê. E as pessoas que elegeram o Zampieri sabem por que elegeram o Zampieri. Porque foi um bom prefeito no mandato em que ele assumiu. Agora estão tentando destruir com coisas que realmente são interessantes, mas que nós sabemos que só com aquilo que nós temos hoje é impossível realizá-las, mas que em nenhum momento alguém aqui está se omitindo, nenhum momento a administração está deixando de lutar, de batalhar para que isso aconteça. Mas, que não tenha dúvida, que isso não vai afetar, absolutamente, não vai afetar os companheiros. Mais uma parte, vereador. Não vai afetar o executivo. De forma alguma, até porque a gente quando fica dando resposta aqui às pessoas, é isso que elas querem realmente, é isso porque na verdade está faltando argumento, está faltando discussão. Por que não vem aqui para discutir com nós? Vamos montar aí, de repente, uma mesa redonda com o prefeito municipal, com estas pessoas, para que nós possamos discutir em frente à população, com todos os meios de imprensa aqui acompanhando. Isso eles não querem. O que que eles querem? Ficar fechado num canto em que só eles possam falar. Essa é a verdadeira democracia que essas pessoas entendem que deve existir no nosso Brasil. Fique à vontade, vereador Meco. Obrigado, vereador. O senhor fala em sensacionalismo. Sensacionalismo. Sensacionalismo, difícil a palavra. É difícil ver, escutar e ver tudo isso. Mas o senhor está certo, o senhor tem a sua vantagem de falar, tem a sua vantagem, tem seu microfone, eu acredito. Mas quem tem que dar a resposta, vereador, de tudo isso, é o prefeito. Quem assumiu, e não é a primeira vez, como o senhor falou agora há pouco, ele já tinha conhecimento de tudo isso. Foi falado no início, quando ele veio aqui, ele mesmo disse, aqui nessa tribuna, eu não é a primeira vez. Nós temos que errar menos do possível. Inclusive, falou de mim, do senhor e do vereador Carijó, que nós já passamos. Exatamente. Agora, quando foi feita aquela reforma administrativa, o senhor sabe, alguém pensou em valor? Ou o senhor queria que alguém, nós tentamos falar, nós tentamos dizer, ou tentamos até entrar com alguma emenda, ou até supor alguma coisa, ou tentar ajudar. Não fomos ouvidos, vereador. Agora, o senhor não venha dizer aqui que ninguém está tentando. É obrigação do prefeito, sim, esclarecer. É obrigação dele. Como é obrigação nossa se nós formos questionados aqui dentro, por qualquer pessoa aqui dentro do município. qualquer um que seja, nós somos obrigados a esclarecer contas, o que nós fazemos, o que não fazemos. Agora, jogar coisa no ventilador, vereador, jogar esse tipo de coisa, eu acho que no momento que alguém fala alguma coisa, alguma coisa que seja falado sobre oposição, como o senhor mesmo diz, agora nós somos oposição, nós só estamos, temos que esclarecer, não. Quem tem que esclarecer as coisas aqui dentro, quem tem que falar sobre hoje, sabe quem? Seria simplesmente, mas vereador, o senhor participa a cada trimestre, a cada quadrimestre, é feito um esclarecimento na presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador. Não precisa eu vir aqui explicar se a todo, eu não sei se o senhor participou do último esclarecimento, da última reunião, sexta-feira? Teve sexta-feira, o senhor não veio. Mas se o senhor quiser, eu tenho, eu acho que pessoas, o presidente da comissão está aqui. Agora, o senhor disse que nós temos, isso sim, que é essa palavra de si, difícil que o senhor disse agora. Vereador, por favor, vereador, não é. Se tem candidato ou não, se tem algum candidato que quer, isso é objetivo de qualquer um. É objetivo seu, na política, de qualquer um vereador que está aqui dentro, ou a qualquer pessoa que quer participar, que quer ver demagogia, ver uma pitanga melhor. Todos nós queremos uma pitanga melhor. Meus filhos são daqui, os seus também, como de todos os outros. Agora, obrigação, a partir do momento que o prefeito assumiu essas crianças, ele tem obrigação, sim, de esclarecer e de fazer uma boa administração, seja com Requião ou não, seja com Artagão, ou com Alexandre Cury, com quem for, não interessa quem tiver, mas ele vai ter que fazer uma boa administração. Para quê? Para, como o senhor disse, para daqui a 3 anos ele voltar e participar mais 4 anos. Se a região central daqui do município votou, deu a eleição para o Requião, é sinal que estavam contentes, vereador. Se não, votariam contra, como o senhor disse agora há pouco. Se estão contra o prefeito, vote em contra daqui a 3 anos. Se estão a favor do Requião, votaram a favor do Requião nesse mandato passado. Então, existem coisas, nós não estamos falando demagogia nem nada. Simplesmente nós estamos falando que nós precisamos de estrada, e nós precisamos de estrada. Se o orçamento, e pelo que o orçamento que vem, parabéns, está sendo... Até ontem nós estivemos na frente do posto de saúde, era uma meia-noite mais ou menos, estavam lá encostados veículos novos. Inclusive, até teve um acidente com um desses ônibus amarelo lá no Trevo. Que eu acho que é obrigação nossa, sim. Infelizmente aconteceu. Ninguém bate por querer. Isso é natural. E bate quem tem. Se nós temos esses 5 veículos que vieram para Pitanga, estão trabalhando, vem mais um ônibus que está lá no posto de saúde. Ontem nós estivemos vendo até 0 quilômetro. Poxa, eu acho que alguma coisa de bem está sendo feito em Pitanga. Como o vereador Adir agradeceu agora que foi atendido, eu não fui atendido. Os requerimentos que foram feitos, eu não fui atendido. Eu não tenho o que dizer. Agora, posso parabenizar dos trabalhos que estão sendo feitos, como a cidade que está sendo pintada, como a cidade que está sendo arrumada. Claro, isso eu posso parabenizar, e parabenizei várias vezes. Agora, se os requerimentos que eu faço não são atendidos, o senhor quer que eu diga o quê? O senhor quer que eu minta? Não, eu não vou fazer isso. Terminou? Na verdade, é só provocando Vossa Excelência para que o Vossa Excelência realmente faça qualquer tipo de elogio. Caso contrário, agora, quando Vossa Excelência, é só indagando Vossa Excelência para que Vossa Excelência... Quando Vossa Excelência fala que o prefeito tem a total responsabilidade, como se nós não tivéssemos, Vossa Excelência está desconhecendo nossas funções de vereador. Dá licença, vereador, calma, fique calmo, vereador. O senhor, Vossa Excelência se preocupa tanto com o povo da Barra Bonita. Eu vi alguma emenda ao orçamento feito por Vossa Excelência que beneficiasse o povo da Barra Bonita? Dá licença, vereador. Requerimento é direto para o Executivo. Emenda orçamentária, o senhor não faz para o Executivo, ou está desconhecendo a função do senhor nessa casa? Emenda orçamento nós fazemos aqui para ser aprovado por nós mesmos. O Vossa Excelência está desconhecendo a lei orgânica e o regimento interno. Vossa Excelência fez alguma emenda a este orçamento que beneficiasse o povo da Barra Bonita? Ah, eu quero estrada, eu quero isso na Barra Bonita. Agora eu vou perguntar ao vereador Meco, o que ele fez quando o orçamento veio para discutir nessa casa para o povo da Barra Bonita? Quando o deputado lá faz emenda para Pitanga, disponibilizando uma ambulância, é porque ele mexeu no orçamento do Estado ou da União. Qual a emenda que Vossa Excelência fez no orçamento para atender o povo da Barra Bonita ou qualquer localidade no interior? Tem uma. Esta é a verdadeira responsabilidade do vereador. Vossa Excelência ri, porque é muito mais fácil eu chegar fazendo o requerimentinho aqui, que é coisinha simples, mas na hora que eu preciso trabalhar, fazer um projeto de lei, fazer uma emenda no orçamento, e nós sabemos que o orçamento é para cumprir, é lei, é obrigatório, aí Vossa Excelência não faz. E diz que não é nossa responsabilidade aqui, este tipo de coisa. Porque se tivesse, de repente, uma emenda no orçamento para Barra Bonita, o prefeito vai ter que cumprir obrigatoriamente, senhor vereador. E Vossa Excelência conhece deste fato. A responsabilidade pelo executivo é do prefeito? É óbvio que é. O prefeito não está fazendo nada, está, tanto é que Vossa Excelência agora fez um pequeno elogio. Mas é raro. Mas no passado, quando Vossa Excelência trabalhou no pátio da prefeitura, na administração, que eu não lembro do qual o prefeito, Vossa Excelência conseguiu, verificou lá, conseguiu resolver todos os problemas? Desse mesmo, né? Vossa Excelência conseguiu resolver? Não conseguiu. Vossa Excelência acha que se Vossa Excelência eleger o seu prefeito, vai conseguir resolver todos os problemas da Pitanga? Isso vai ser uma responsabilidade dele por não poder atender tudo aquilo que o povo precisa? É reino da fantasia na sua cabeça, vereador. Querer achar que nós vamos resolver todos os problemas, tanto pé no chão, mas com trabalho, e isso que o prefeito vem fazendo. Agora, mais uma vez eu digo aqui, que discutir a matéria com Vossa Excelência, que não tem discussão. Porque o senhor fala vagamente e não apresenta nada. Nada. Não tem. Quer discutir um orçamento, vamos discutir aquilo que é possível fazer. Vamos discutir os projetos. Vossa Excelência, os relatórios bimestrais, trimestrais da administração pública são disponibilizados na internet e o acesso é a todos. Aquilo só vem colocar aquilo que já está na internet. Temos que assinar, sim. Temos que assinar tudo. Temos que assinar os projetos de lei que nós fazemos aqui, que são quase mínimos. Qual o projeto de lei que Vossa Excelência apresentou neste mandato e no mandato anterior? Nenhum, possivelmente. Nenhum. Nenhum. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2/2010. Revoga a Lei Municipal número 1044, de 4 de março de 2002, e das outras providências. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 2/2010, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani, que solicita relatório detalhado com emissão de histórico de todos os empenhos efetuados pela Prefeitura nos meses de março a dezembro de 2009. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 2/2010. Em discussão. Nós já discutimos, senhor presidente, na comissão, mas só para fazer uma colocação aqui antes que possamos votar, é que, na verdade, essa associação, ela teve suas atividades paralisadas, mas tinha uma lei, na verdade, que declarava de utilidade pública. Portanto, está se pedindo aqui a revogação dessa declaração de utilidade pública. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única discussão e votação, pedido de informação número 2/2010. Em discussão. Pela ordem, eu queria, até pelo fato do vereador autor desse pedido de informação estar ausente, eu queria pedir vistas para que seja feito, seja votado, até discutido na outra sessão. Coloco em discussão e votação o pedido do vereador de visto do MECO. Senhor presidente, eu ia até me colocar favorável a esse pedido de informação, mas concordo com o vereador Meco, mas só fazer uma colocaçãozinha aqui, que grande parte dessas informações estão disponíveis na internet também. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestam levantando. Aprovado pela unanimidade de voto. Pedido de vista do vereador Meco. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Senhor presidente, só quero, de repente, aqui, a gente sabe, a gente não discute aqui as matérias, na verdade, cada um defende o seu ponto de vista, mas a gente sempre coloca que as discussões, elas acontecem aqui e terminam aqui. Termino aqui. Eu, da minha parte, sempre quando fui chamado a atenção, entre aspas, aqui, ou qualquer discussão mais calorosa, para mim, encerrou sempre aqui, sempre procuro no final. Se a pessoa se sentiu ofendida, alguma coisa, eu peço desculpa. Mas deixo bem claro aqui para todos, que até o término do mandato, o prefeito é o Zampieri. E aqueles que não gostam, tem que engolir isso. Peço a palavra. É claro, como quando o vereador Aguinaldo fala sobre falar algumas coisas, ou até entender algumas coisas, e realmente termina aqui mesmo. Isso é uma, eu acho que é super importante essa discussão. Eu acho que quando existe uma um pouquinho fora do, foge um pouquinho do normal, mas eu acho que é normal isso. Agora, ainda é interessante, até sentou do meu lado aqui hoje para ficar mais emocionante até a discussão. Mas eu acho que esses projetos de leis, esses trabalhos que é feito com o vereador, até quando eu não tive o prazer de falar que o senhor não se reelegia, jamais falei isso, porque em primeiro lugar nós toda a vida nos respeitamos e acredito que o seu trabalho está sendo bem feito e continuará sendo bem feito, como qualquer um dos vereadores que estão aqui. Cada um faz a sua parte. Se tem que mostrar, se tem que se dizer o que foi feito e o que não foi, é só fazer um jornalzinho, como foi feito nos 100 dias da administração, e mostrar o que está sendo feito. Eu acredito que, da maneira que nós estamos trabalhando, da maneira que nós estamos até reivindicando, brigando, ou tentando brigar no bom sentido, para que o Executivo faça, ou resolva, ou tenha uma condição melhor, um caminho melhor, não com, às vezes, que alguns fazem tampam, ou até camuflam os trabalhos do prefeito, mas a minha parte está sendo feita, jamais vou mudar a maneira de ser, como nós já falamos no passado, como já falamos na administração passada, o qual eu era, infelizmente, era oposição, mas no início era situação. Espero que a administração tenha um caminho certo, porque Pitanga precisa. Enquanto for vereador líder, enquanto for preciso, o meu questionamento vai ser esse mesmo. Acredito, até peço desculpa também se por algum motivo falei alguma coisa que fosse até sair do ritmo, mas o nosso trabalho é esse. Eu vou continuar fazendo assim, vou continuar da mesma maneira e respeito o senhor, como várias vezes já pedi que respeitasse a minha opinião. Desculpa, alguma coisa? Obrigado, presidente. Peço a palavra. Concedido, senhor. Obrigado. Eu quero aproveitar e fazer um convite para a próxima segunda-feira, dia 8. Vossa Excelência deve ter já, via mídia, ouvido, lido da questão da polêmica que está da questão do Fundo Rural. Então, o Supremo Tribunal Federal isentou um frigorífico de fazer o desconto do Fundo Rural e isso abriu brecha para que outros empresas e outras pessoas físicas também pleiteassem essa questão. E dia 8, no Sindicato Rural, segunda-feira, às 14 horas, nós teremos a participação do Departamento Jurídico da Federação da Agricultura do Paraná, da FAEP e do SENAR, esclarecendo esses fatos, quem pode ser beneficiado, como fazer, porque até por orientação da Federação da Agricultura, a princípio, para você ter esse direito, você tem que ingressar com uma ação na Justiça Federal individual. Ela não pode ser coletiva, como alguns meios vinham divulgando. Mas, como eu sempre falo, o governo deixa de arrecadar de um lado e abre brecha para arrecadar do outro. Aqueles que forem beneficiados de não pagar os 2,1%, que é destinado ao Fundo Rural. Na realidade, é descontado 2,3, mas é 2,1 que é do Fundo Rural, e ele for empregador rural, ele terá que pagar 20% a mais na folha de pagamento dos seus funcionários. Então, é caso a caso, tem que ser analisado. Convido Vossa Excelência que participe dessa reunião, bem como será os nossos, das nossas cooperativas, as nossas empresas aqui que trabalham na comercialização dos produtos. E eu sempre, quando falo aqui nessa, fui colocado pelo povo, então eu falo em nome do povo, né? Mas sempre eu coloco que eu entrei aqui não para atrapalhar a administração, e sim para ajudar. Muitas vezes, o executivo municipal, o prefeito diz, não me deixe errar. E muitas vezes que eu votei contrário a algum projeto, foi pensando na população que não seria beneficiada. E muitas emendas também que apresentei aqui e apresentamos, que não foram aprovadas aqui, também era para beneficiar também o executivo e a população. Então, às vezes, naquele momento, nós temos que pensar muito bem, quando chega um projeto, tanto do elaborado aqui pelo legislativo ou pelo executivo, de como fazer a votação. Porque, de repente, a consequência não vem naquele mês, não vem naquele segundo mês, mas vem com 12, com 15 meses depois. É o que está acontecendo. Quando votei contra algumas partes do projeto número 1 e número 2, que era reforma administrativa, e era aumento dos subsídios, dos salários, e a criação de mais 90 cargos de confiança, é porque o município passaria por dificuldades. Sexta-feira passada, no quadrimestre, ali foi comprovado. Folha de pagamento, 52,93%. Está em estado de alerta vermelho. Saúde, 15,3%. Educação, 25,6%, dentro dos parâmetros. Mas o que acontece? Como o vereador Aguinaldo, Vossa Excelência, citou muito bem. De repente, com esse aumento das despesas, está faltando verba hoje para ser aplicado em outras obras que a população necessita. Muito obrigado. Presidente, me permita aqui, é que eu acabei esquecendo aqui. Pela ordem, pela ordem. Fazer um convite, pela ordem. Eu não vou falar. É só pedir para fazer um convite à Coordenadoria da Mulher. Eu não vou falar sobre a matéria, estou pedindo autorização. A Coordenadoria da Mulher pediu para convidar todos os vereadores homens e a todas as pessoas homens aqui para que possam participar e ajudar a servir as mulheres ali sábado no Salão da Igreja Ucraniana. Tá bom? É sábado agora, próximo sábado, na Igreja Ucraniana. Dia 6. Então está convidando todos os vereadores homens, porque as mulheres vão ser servidas, assim como todos os homens que estão aqui também, para que possam ajudá-lo. Convidamos a todos para a próxima sessão, onde haverá homenagem à mulher, visto que é o Dia Internacional da Mulher. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.